sinal da cruz antes de sair de casa. Clima tenso na quebrada, qualquer merda, sangue, porrada na cara. Arriégua, consideração não vale nada. Filmo um moleque, louco até o osso. De cima na batalha, tem menos de 18. Passo pano na quebra, lei do mais forte na rua. Quem impera é quem dita as regras, é desse jeito todo dia. O plano é eficaz, afinal são 500 anos da mais pura covardia. A maioria guerreando contra a maioria. Enquanto isso, magnata da cobertura dando gargalhada. E a nossa desgraça no barra pesada. Animo circo da playboyzada. Carai, que mundo cão, cabeça a milhão. Vou dar um balão pra aliviar a tensão. Tem vela acesa na esquina de luto, mais uma Dona Maria. Na dose de sapo para, se afoga mais um pai. Lá se vai mais uma família. Mas cabeça de gelo, guerreiro. Piou os homens, trazendo a cabreiragem, o medo, o desespero. É a única coisa que não falta do governo. Manter o equilíbrio aqui é o desafio. Pra quem corre pelo certo, mas vive por um fio. A guerra interna levou vários parceiros das antas. Quem não morreu tá no sufoco, outros na solidão da tranca. Desde cedo na rua, moleque sem pai largado. Vários papos de cair de escola fechada. E os botecos lotados na esquina, fissura, adrenalina, maldade à flor da pele, a mente maquina. Aí Zé, derrubaram do maluco nosso chegado. Um 5-7 mal sucedido, tava noiado, tava noiado. Quadra Santa Cecília, mas quem se importa? Ferida aberta no coração da aldeota. Os bons ignora, TV queima o filme, sistema fecha as portas, frustra, sufoca os sonhos. A burguesia é a imagem e semelhança do demônio, demônio. Campo de batalha cheira a morte. O jogo é bruto e o sistema não aceita falha. Campo de batalha, morte é mais forte. A lei da rua é dura, vacilou, vai pra vala. Campo de batalha cheira a morte. O jogo é bruto e o sistema não aceita falha. A lei da rua é dura, vacilou, vai pra vala. IML cheio, cadeia lotada. Hora do rango, Marilena apresenta o cardápio da desgraça. Só preto e pobre que perdeu, matou, morreu. Lágrimas, rancor, lamento, materno sofrimento. Mãe, pega o tecido e reza a Deus que livre os seus desse tormento. Pra que seu filho não seja, entre muitos, mais um. 121 do outro lado da cela. Hip hop pros homens, derrota pra favela. Necessidade, fala alto, é difícil, eu confesso. Mas não me entrego, sou duro na queda. Polícia e o crime jogando no mesmo time. É a lei da selva de pedra, tudo em nome da seda. Loucura é mato, descuido pra onde rodou. Foi pro prato minha raça, torrando o futuro na lata. Perdido, esquecido no refúgio da fumaça. No campo de batalha, o veterano de concreto. A boca é quente, o cotidiano é louco. A vida vale pouco. Quem mata e quem morre é gente da gente. Adilho entre muitos, mais um inocente. Senhor, guie meus passos longe da maldade. Viver é a verdadeira malandragem. A maldição de Caim é constante aqui. Epidemia, uma peste. Morre um, dois, três, quatro. Morre mais um em breve. Que dia de paz caem sobre todas as quebradas. Que dias melhores frutifiquem pra rapaziada. É hora de virar a mesa, mudar a regra do jogo. Não quero sempre cantar a destruição do meu povo, mas a esperança na periferia pede socorro. Campo de batalha cheira a morte. O jogo é bruto e o sistema não aceita falha. Campo de batalha, morte é mais forte. A lei da rua é dura, vacilou, vai pra vala. Campo de batalha cheira a morte. O jogo é bruto e o sistema não aceita falha. A lei da rua é dura, vacilou, vai pra vala. Maluco na noia tá, pra rita, pra chorar. Reincidente, o 5-7, botou pra arrebentar. Vacilou, na mão da lei rodou. Vai voltar e no penal, vai penar por longas datas. É menos uma quebrada, mas outra atrás da muralha. No fio da navalha, a lógica do ódio faz do gueto um inferno. química, pilantragem de ferro. Resultado certo, cadeia ou cemitério. O papo é sério, por time teta de chame. Já vi rolar muito sangue, elite contém. Fim de semana é sempre a mesma fita. Guerra interna, rivalidade, lombra, luto na periferia. Qualquer um do negro se divide. Compaixão não existe, a irmandade. Ponto nervoso, calcanhar de Aquiles. O clima é quente, pode ter certeza. Mas no coração de uns e outro, abaixo de zero, tá a frieza. Nada cai do céu, a vida é dura. Eu sei, cada um faz a sua. Tem seus sonhos, sua lei. Comercial atiça a cobiça. Os loucos mordem a isca. Segue a trilha suicida. Não aguenta a pressão. Cai na armadilha, mas pé no chão. Viajo de cara pra longe do mal. Na UTI meu povo tá em fase terminal. Autoestima em baixa, orgulho na merda. Bem-aventurados os que não se curvam às leis injustas da selva. Comunidade, rap, atitude, a armadura pra caminhar entre pedras e espinhos sem se render à loucura. Humildade, malícia, louca é desse jeito. Microfone em punho, por vida longa no gueto. Sem se acovardar, sem se lamentar. De sol a sol, resistência, tamo no jogo. É pra ganhar, é pra ganhar. Campo de batalha, cheira a morte. O jogo é bruto e o sistema não aceita falha. Campo de batalha, a morte é mais forte. A lei da rua é dura, vacilou, vai pra vala. O jogo é bruto, o sistema não aceita falha. Campo de batalha, a morte é mais forte. A lei da rua é dura, vacilou, vai pra vala.